viajar é preciso mesmo sem ter o da passagem. É o que tem pra hoje, bota água no feijão, faz um rateio das beijas, mistura açúcar, limão, velho barreiro. Que a gente sabe sofrer, sabe sorrir apanhando, aprendemos a vencer. Ela mexe, provoca, bota o som pra rolar. E eu aqui só filmando, pensando como chegar, comprar mais gelo e enche aquele isopor, não tira gosto pra nós. Faz essa aí, por favor. Por enquanto tá bom, se faltar comprar mais. Trilha sonora do dia, só pode ser originais. Nesse dia nós tomamos batida de coco, batida de maracujá, batida de limão. Na descida do morro nós tomamos uma batida legal, batida de camburão. Camburão. Pode não ser completa como a do Chico Buarque, mas ela é nossa. É. E a gente faz nossa parte. Pega o balde, o pandeiro, alguém puxa um bezerra, não vai embora ainda não. Vai dispensar a saideira. Mó dia lindo, olha a lua que tá. Empapuçou, demorou. Capota lá no sofá, que a vida segue. Da mesma forma que som, depois de dias de luta, sempre sobra um dia bom. Então segura na mão, que as mariposas rodeiam. A gente molha as palavras sem fazer cara feia. Nossa história tá aí, pra poder confirmar. Precisa sabedoria pra um simples lalalaiá. Poxa de alegria, chama mãe da pura arte. E se for em fantasia, e tudo que é Brasil você vai lá. E vou mostrar com amor e poesia. Hoje o samba vem bem com grana, tem dizendo que vai ganhar outra vez. Hoje o samba vem bem com grana, tem dizendo que vai ganhar. Samba pega, nossa moda vai pegar. Quem não pode com mandinga não carrega pra doar. Samba ferra, nossa moda vai pegar. Quem não pode com mandinga não carrega pra doar.